Forrozão Tropicália. Emoção incomparável. Volume 11. Quando a noite vem me torturar, o frio da tua ausência faz chorar. Como pode ser? Só me resta chamar o teu nome. Você não vem. Cajazeiras FM apresenta mais uma atração. A partir de agora, na Cajazeiras FM 87,9. Anoitecer com Deus. Anoitecer com Deus. No ar, pela 87,9. Rádio Cajazeiras FM. Programa Anoitecer com Deus. Thank you.